Galileia, as bodas acontecer. Maria disse a Jesus: não tem vinho a oferecer. Com amor e compaixão, ele se fez ouvir. Fazei tudo o que eu disser, em mim podeis crer. Tu guardaste o melhor, Senhor. Teu amor é o vinho que sacia o clamor. Manifestaste a tua glória em meio a nós. Em teus sinais encontramos paz e voz. Cistalhas de pedra cheias de água brilhar. O mestre ordenou e o milagre começou a se revelar. Mestre Sala, surpreso, ao vinho bom se rendeu. Tu guardaste o melhor, Senhor, em ti cremos, Deus. Tu guardaste o melhor, Senhor. Teu amor é o vinho que sacia os clamores. Manifestaste a tua glória. Manifestaste a tua glória em meio a nós, em teu.